Não compensa. São várias propostas, são várias tentativas que o mundo traz pra me iludir, pra me afastar de ti, pra me afastar de ti. Mas eu não sou bobo, não. Já tem dor no meu coração. Não largo ele por nada. Jesus chegou na minha vida e fez morada. Mas não existe outro lugar que me alegra. Então é aqui que eu quero ficar. Eu não posso me afastar da tua presença. Mesmo a proposta sendo boa, não compensa. Então fica aqui pertinho, não me deixa aqui sozinho. Então fica aqui pertinho, não me deixa aqui sozinho. Não adianta fazer proposta, hein? Tô fechado com Cristo. É mais uma do Raiz, hein? Jesus chegou na minha vida e fez morada. Mas não existe outro lugar que me alegra. Então é aqui que eu quero ficar. Eu não posso me afastar da tua presença. Mesmo a proposta sendo boa. Mas não existe outro lugar que me alegra. Então é aqui que eu quero ficar. Eu não posso me Mesmo a proposta sendo boa, não compensa. Então fica aqui pertinho, não me deixa aqui sozinho. Então fica aqui pertinho, não me deixa aqui sozinho. Aô! Então fica aqui pertinho, não me deixa aqui sozinho.